Eu não sei se isso vai ser bom pra você, mas algo vai acontecer. Faculdade, universidade, tu traladeira, formado na vida, graduado da cadeira. Professor do crime nas ruas, infelizmente a guerra continua. É triste inspiração, mas é assim o mundo. Os cantor de rap sempre vão interpretar o ladrão. Vai rimar seus problemas e vão zoar o sistema. Dar o primeiro passo pra quebrar as algemas. Segue bom, escuta o som, se liga e acha normal. Se identifica com as letras, fim do rap, o rap nacional é isso. Hoje, estou a centenas de quilômetros de um pedaço da minha vida. Sinto cheiro de poeira e lembro os calafrios que penam no ar. Na principal das ruas de terra, crianças brincam de pescar, esgota céu aberto. A condição na qual vive o povo do Sevilha, do Rosa Neves, do Botafogo, do Atalaia, do Neviana, não favorece ninguém acreditar na justiça, acreditar na polícia, no governo. Ei Neves, todo mundo sobrevive da forma que pode. A mãe que ensina, o filho que erra, o pai que rouba, o inimigo que mata. Eu amo Neves, o espírito tá aí, morou, salve.